Mike, Papa Papa confirm April. I prefer to make a backtrack, make it run away via taxi Papa. Salvador, ciente da decolagem do Azul 4065? Azul 4065, decolou em 16, chama o controle 119.8. 119.8, graças. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 4065, decolado no momento, cruzando 2.000 pés para 340. Azul 4065, submantenha nível 340, na saída da EL, vigilância. Na saída da EL, Azul 4065. Para o Patinho. Salvador, tá 3172. São 3172. Cheque trem, viso pouso, pista na 0, aventura 80 graus, 13 nós. Informe tráfego à esquerda, 1.500 pés. Não interfere com a sua aproximação, o Charlie 402. Esse é o tráfego, bastante travado, 3172. Roger, at park, frequência. Juliette Tango Zulu, autorizado sinal 17, reporte baixa travado. Tango Zulu, vou colocar já está baixado o travado, cara. Gente, continua a aproximação, não autorização de pouso, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu. Voo 9967, chame centro de 5125, voo na alternativa 93395. 351-3395, boa tarde, 9.7. Alternativa 133, decimal 9. 3395. Dia 108, mantenha o ponto de espera na 17. Salvador, muito boa tarde, 1884, ponto de espera 10, pronto para decolar. 1884, boa tarde, Lima tem cabeceira 10. Lima tem 10, 1884. Abatão e Juliette, ponto de voo, estado, autorizado, pouso, pista 17, dia 180, graças a 3, mais. Autorizado decolar, pista na 0, vento 180 graus, 14 nós. Tempo de decolagem, 1-2-1-8. Hotel Romeu, autorizado a acionar, chame táxi, no ajuste na 017. Cinco táxi da área 126 da Sinop. Guardião 08, autorizado ingresso na ONA 75, reposte livrando na Papá. Juliette, Tango Zulu, solo 22. Libere na Lima. Na Lima mantém a posição e chame o solo em 121 decimal 1. Foi direto eu de esposo na posição eu de chame Brasília em 124, decimal 25.579. 1-2-2-2, chama o controle 1-1-9, decimal 8, meu bolso. 19-1, não confirma. 1-1-9-8. 19-3. Controle, boa tarde, boa noite, 84, passando 2.500, já se escuta. Boa noite, 84, subir, mantém nível 230 na saída pública, vigilância. 230 na PUCA. Está autorizado voar direto Eudes, azul 5079. Valeu, Netuno 52, está no hotel para cruzamento. Luciane, identificação autorizada, chega na Mari. Isso mantém nível 050, altímetro 1-0-1-7. Azul 4065, passa nível 1-5-0, chame Recife 1-2-5, 1 alternativa 1-3-3-9-5. 1-3-3-9-5, Recife, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Centro Recife, muito boa tarde, o Azul 4065, cruzando 1-5-0 para o 340, possibilidade de proa direta de Fiji. Azul 4065, assina identificação, suba e mantenha nível de voo 340. Ao cruzar o 190, voe direto Bridge, em Bridge chame Brasília em 124, decimal 25, Azul 4065. 4065, cruzar 190, proa direta de Bridge e lá em Bridge chamar a Brasília em 124, 25. Segue táxi até a Papá, ajuste 1-0-1-7. Serra Lima, Centro Recife, mantém o nível 100, Reporte Ildes. E caso negativo contato, chame o centro. Correção. Chame o centro Brasília. 124.25 Ildes. Juliette Serra Lima. Retorno 52 autorizado, decolado, vento 170 graus, 12 nós. Passa nível 190, chame Recife, no 2685, alterna ativo no 25, decimal 45. 2085, alterna 2585. Puxando a M327, boa tarde, ali vai ter cabeceira no zero. Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais e acolhedores no 1510, reporte através de Paris, para ingresso no Midori Pelabra. Reporte alerta pelo cabeceira no 7. Turno 52, decolando 229, esquerda, reporte perna do vento no zero. Esquerda, reporte a perna do vento. É possível manter mil pés ou tem que manter 1500? Retorno 52. Turno 1500, retorno 52. 7, vai manter 1500, então vai cruzando a perna do vento, retorno 52. Pistão na 0, vento 180 graus, nós. Da 3193, centro. Da 3193, centro. Reduza para 220 nós. Reduza para 220 nós. Oxalé 6327, decolando 231, chame o controle 119.8, movimento. 198, boa tarde. Torre Netuno 52, perna do vento. Autorizado gira base, reporte final, baixado e travado. Autorizado gira base, reportará na final, trem baixado e travado dentro do 52. Voo no 620 para detração para esse para o localizador, curva direita para o 050, desça para 2 mil pés, altímetro 10, 17. 050, desce para 2 mil, 17, 2000, descida para 2000 pés. 2000 pés, autorizado, 00. Aguarde um minuto, o Cota 065. Atenções, vai prosseguir o toque arremetida? Afirmativo, para mais 3 toques arremetidas na sequência, após este. Gente, autorizado o toque arremetida, o vento 180 graus, 12 nós. Reporte e baixar o travado. Gente, está baixado e travado, o retorno 52, autorizando pouso na 10, de base para o canal. Direita para 055. Direita 055, 620, complete curva direita para o 060. 060, 620. Romeu, Zulu, até o Romeu, autorizado B com a pista 17, vento 170 graus, 109. Salvador 6327. Qual primeira nave? Oceania 6327, solicita nível final 180. 6327, subir, mantém nível 180, aguarde. Coordenação com o centro Recife para nível final. Ok, aguarda, subindo a 180. Voo 620, nesta proa está autorizado a interceptar o localizador e ele é equipe só na 0, reposta estabilizada. Papa Romeu Zulu, hotel Romeu, decolada Xerê 5, chame o controle 199.8, voo. 199.8, obrigado, boa tarde, Romeu. Acione 5477. Ciente acionado, Romeu. Essa prova está autorizada. Se você está no localizador, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, 620. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeu Zulu, até Romeu, da colada da nossa. Reportar na perna do vento, Netuno 52. Qual a proa ideal para o destino do local, meu? Proa 277. Inicialmente mantenha o corredor aqui, é 1.000 pés. Aguarde a autorização para voar direto de China e atenção nível 105. 3217, curva à esquerda para o A180, e está para 2000 pés. Altímetro 10017. Essa é a rebote rotatória visual com capô. Voo no 620, complete aproximação, torre 9895. 9895, 620. Na 3217, 46 para o localizador, curva esquerda para o 140, reporte estabilizado. Chanel 6327, autorizado pelo centro de pesquisa 180, como sinal. O Uno 620 com tráfego à esquerda, circuito da 10, não interfere com a sua aproximação. Reporte, marcador externo, 3 pouso, baixado, travado. Sente uma milha com externo agora, 620. 6327, complete correção. Nosso nível 150, chame Recife 1251, alternativa 133, espalma 5. Boa tarde. 620, livre pouso, pista na 0, vento 170 graus, número 9. Livre pouso na 0, 620 de bom. Cam 3217, complete a aproximação, aguarde transferência para a torre. Juliette, a visual com a aeronave da Força Aérea, sua direita 5 milhas, um bandeirante está no circuito de zap igual a 1.500 pés, na escuta da torre. Visual com o mesmo, senhorita, usa uma Juliette. Gente. Final da pista no zero, então, segurante. O Gol vai pousar na 1.0 mesmo? Afirmo. Juliette Sierra, desça agora para o meu pé. No zero, faça nova curva pela direita, aguardando para ingresso na final do 1.0. Afirmativo, está curvando à direita, aguardando seu ingresso na 1.0, final, monitor no 5.2. Cam 3217, complete aproximação, torre 9895. Obrigado. Lua até o meu, suba e mantenha nível 1.05 em condições visuais, autorizar direto o destino. Ajuste na 0.97. 17, a manter a passatória, usa na 0.02, com tráfego 1 no pé sobre a rotatória, reporte visual comigo. Tá negativo o visual, Netuno 5.2, está mantendo 1.500 pés, fazendo a curva aqui no prolongamento da perna do vento da 1.0. Salvador, muito boa tarde, esse é o Cam 3217, está 2.3 milhas para o IPSA. Está estabilizado, avisando. Cam 3217, boa tarde, continua a aproximação, informe o tráfego à esquerda, 1.500 pés, circuito da 1.0, não interfere com essa aproximação. Ajuste na 0.07. 1.07, entendeu? Livre pouso na pista 1.0? Negativo, continue a aproximação, então 3.07. Aguardando então. 620, sola 4.1, libera a direita, chame sola em 1.21, décima 1. 21, décima 1? 1.21. Opa, confirma, 21, décima 1. Afirmo 1.21. Muito obrigado, 1.21. Pode terminar. Na rotatória, aguardando, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, mantém espera sobre a rotatória devido ao tráfego final da 1.0. Zulu Juliette Serra. Retorno 5.2, visual com a rebanhada final 1.0. Afirmativo, Netuno 52, na visual com Airbus Delta. Gente, da presente curva direita, reporte final 10, baixado travado. 7, a partir da presente curva direita, reportando na final da 10, baixado e travado. Netuno 52. Do Juliette Serra. Juliette Serra, faça novo 360 pela direita, aguardando autorização final 17. Juliette Serra. Juliette Serra, desconsidere, ok? Prossiga para a final da 17 em redução e aguarde autorização para pouso. Confirmação, redução. Sim, afirmativo. Prossiga para a final da 17 e aguarde autorização de pouso. Zulu, Juliette Serra. Serra, visual com o tráfego a final da 10. 217 no solo, aos 44, solo 2119, Brás. 1219, ao OTAN 32917. Torre, o Netuno 52 está na final. Tá, 10, tem baixado e travado. Pede continuação na pista livre, Netuno 52. Tá, continua na guarda na pista livre, Netuno 52. Azul 5109, Central. Reporte através de Paris para ingresso, corredor Interlagos, zona meu pé. 1.500 pés, correto. E 54, a rota preferencial de Ilhéus para Guarulhos é via Azul 44. E não foi autorizada a mudança de rota, o Azul 5109. Zulu Juliette Serra, confirme pátio, estacionamento? Pátio 5, senhorita, afastado 2 milhas, 3 fixos, da 17. Gente, avistado? Autorizado pouso, pistão na 7, o vento 170 graus, na 09, Juliette, Zulu, Juliette Serra. Serra. Salvador, 35627, tá no ponto de espera da 10 pra lá. 35627, boa tarde, ali, mantegador na 0. Lima, treino na 0, 35627. Ocorre meteor 46, esquerda, reporte, perna do vento a 0. Reporte, perna do vento da 10, em torno 52. Oceaner 6327, serviço radar encerrado, chame o controle, DGELS, 120, décima 1. 17, informe o bandeirante, circuito da 10, não interfere com sua decolagem, autorizado a decolar, pista 10, vento 170 graus, 10 nós, trip 5627. Juliette Serra Lima, para ingresso na terminal de Vitória, a frequência do controle 119, decimal 85. E agora chame o Centro Brasília, 12425 e 12655 alternada. Juliette Serra, Paulos 48, Turizado Backtrack, reporte livrando na Papá. Do vento da 10, Netuno 52. Netuno 52, autorizado em girar base, reporte final baixado e travado. 7, está autorizado em girar base, reportará na final, trem baixado e travado, Netuno 52. Trip 5627, decolado às 48, chama o controle 119.8, meu voo. Chama o controle 6198, gráfico ao trabalho. De Salvador, trip 5627, na saída Tuca. Trip 5627, subir mantém nível 190, na saída Puca, vigilância. Para 190, trip 5627. Bom dia. 1966, boa tarde, mantém ponto de espera da 10. Boa tarde, dá mais tempo aqui. Trip 5627, foi direto a Aracaju. Ente direto a Aracaju, trip 5627. Azul 5079, chame o Centro Brasília, frequência 124, decimal 25, Azul 5079. Do Quebec Serra, voe rotatória, reporte visual com campo. Para o toque remetido. Netuno 52, sente avistado, autorizado toque remetido, pista no zero, Ventuna 70 graus, no zero nós. Sente autorizado toque remetido, pista no zero, Netuno 52. que é a 4NR mais cedo? Sou 1966, após a decolagem, manter a proa até 3 mil pés, após segue direto o Jamo. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhe e mantém cabeceira no zero, após manter a reta 3 mil pés, direto o Jamo, igual 966. Torre Nono 8 na 5. Porta, perna do vento no 0. 7, curva na esquerda, para perna do vento, Netuno 50. É, solicito, se possível, o ILS a partir da presente vetoração. Confirme. O ILS com vetoração a partir da presente para o Netuno 52. Chuva para 2 mil pés, mantendo a proa e agora transferência, o Netuno 52. Confirma a proa do litoral no momento ou a proa da arremetida? Tem a proa da arremetida, Netuno 52. Sente para 2 mil pés, mantendo a proa 1-0-0, Netuno 52. Papatango Quilo, Quebec Serra, autorizado final da 1-7, ajuste na 0-7. Azul 6908, aciona identificação autorizada chega da Mari. Desça e mantém do 050, altímetro 1097. Afirmativo, no 0-7, o Netuno 52, mantendo 2 mil pés, após a arremetida, mantendo pro 100, 52. Netuno 52, mantenha 2 mil pés, retração para sinal ILS que se estona 0, curva direita pro 250. Direita pro 250 pro Netuno 52. Azul 5109, chame o centro Brasília, 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55, azul 5109, bom voo. Quilo Quebec Serra, avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 17, 0 grau, 09 nós. Quilo Quebec Serra, confirma empate? Certo. 5, alterna 126, decimal 55. Cinco. 1996, desconsidere instruções, após decolagem, mantenha a saída da carta, autorizado decolar pista no zero, vento 170 graus e no zero nós, gol 1966. 1966, decola onde a pessoa saída 1966. Olha, o Oxana 6321, quanto será o próximo? Boa tarde. Oxana 6321, boa tarde, observa a rolagem do banho da gol, após a linha, tem cabeceira no zero. Via direita pro A 270. Direita pro A 270, Netuno 52. 998, reduza para 250 mais. Decolada 57, chame o controle 119-8, bom voo. 198, ótimo dia. Jet 675, Scott Ident, maintain flight level 350. Say your MAC number and cell call code. 370 na saída PUC, vigilância. 370 na saída PUC, assim que possível, pro antecipar. Bate coordenação com você. Black Serra, sala 58, libera a direita na Bapá, estação na frequência livre. Papa Tango, Oscar Tango Vitor, centro Recife. Assim, identificação, submantém o nível 190. Informa se tem condições de voar Mari para interceptar a chegada a Mari Salvador. Oscar Tango Vitor, como recebe? Corrigindo 365. 363, Alfa Romeo 363. 363. Demais. Sonho de voar Mari, para interceptar a chegada, Mari. Reduza para 190 mais. Oceana M321, decolada 1900. Chame o controle 119.8, meu voo. 1998, boa tarde. Proa 295. Direita proa 295, com retorno 52. Controle, boa tarde. Oceana M321, 321, decolada. Oceana M321, CB mantém nível 320 na saída A, vou vigilar. Azul 6918, desça para 3.000 pés, altímetro 1097. Retorno 52, curva à direita, proa 360. Direita, proa 360, retorno 52. Ativo, direita 360, aguardando a última proa para o localizador. Certo, aguardando a última proa, que vou retorno 52. Trip 5627, faço nível 150, chame Recife na 2085, alternativa na 25.4. Para interceptar o localizador, curva à direita para o 050, reporte estabilizado. Direita 050 para interceptar o LOC, reportar estabilizado, retorno ao 52. Oscar Zulu, Oliver Sinai, chame táxi. Zulu, confirme. Então, Oscar Zulu, ininteligível a comunicação. Faça um check rádio, por gentileza. Desça para 2.000 pés, autorizado ILSX revista 1-0, reporte estabilizado. Está estabilizado o Netuno 5-2 para remetida no ar na ADA. Netuno 5-2 irá fazer um novo procedimento? Negativo, a intenção do circuito de tráfego para pouso final. Gente, Netuno 5-2, complete a aproximação, torre 9895. Torre 10895, Netuno 5-2. Azul 6998, inicie redução para a aproximação final do tráfego que o precede. Bandeirante com velocidade reduzida. Está passando agora a 2 milhas do marcador de tempo. 1-0. Netuno 5-2, confirma intenções? Vai arremeter na TA, ingressar no circuito de tráfego para o pouso final. Gente, Netuno 5-2, continua a aproximação. Reporte na EBA para arremetido, ajuste no 0-7. 7-0-7, reporte na TA, iniciando a arremetida com Netuno 5-2. Azul 4065, centro. Afirmativo, alterna 12655 e chamará o centro Brasília, Azul 4065, bom voo. E você não chama táxi, Mike F. Delta? Então, acho que o Zulu prossiga. Então, acho que o Zulu, decolagem por conta em risco, reporte fora do solo, vento no aeródromo 170 graus, 09 nós. Capatongo, hotel Oscar Zulu, comprou a norte, mantenha a minha escuta. Zulu. Oscar Zulu, dá presente, chama o controle 119.8. 19.8, Zulu. Azul 6918, completa aproximação, torre 119.8. Oxana R6321, no passo nível 160, chame Recife, 1-2-2-8, alternativa 1-2-6-0. 1-2-8-2-6-0-6-3-2-1, não pode nada. 6918, continue a aproximação, a rotorização de pouso, ajuste na 017. Netuno 5-2, esquerda, reporte perna do vento na 0. 7, vai com a esquerda, reporta na perna do vento da pista no zero para pouso final, Netuno 52. Informo o tráfego bandeirante, 5 de tráfego da 10, não interfere com a sua aproximação. Autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Cheque trem. Acho que travou ali de pouso, 6918. Na perna do vento, da pista 10, Netuno 52. Netuno 52, prolongue a perna do vento da 10, aguardando para girar a base, sinal 10. Afirmativo, prolongando a perna do vento, aguardando para girar a base, Netuno 52. No vento pro 699. Vento 180 graus, 10 nós. Obrigado. Visual com Embraer da Azul na curtíssima, 10. Afirmativo, Netuno 52. Quente da presente autorizado gira base, reporte final, baixado travado, Netuno 52. Quente autorizado a gira base, reporte final, que é baixado travado, Netuno 52. Netuno 52, cheque 3, livre pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 10 nós. Trem baixado e travado, autorizado pouso na 10, Netuno 52. Mike, Eco Delta, autorizado táxi, reporte na Oscar. Oceania, identificação autorizada e chega da Mari. Que se mantenha em 050, altímetro 1017. Identificou com a fila aqui, por favor? Nível 050. 050. Se possível, pode voadora da presença? 314, autorizado após favor de extraordinário. Após favor de voo estável, 6314. 3404, senhor, identificação, nível 330, reporte para descida. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17. Vai reportar livrando até o Netuno 52. Porto Salvador, boa tarde, é o TAN 315.0010, pronto. Papapá, Mike, Eco, Delta, autorizando decolar, pista 17, o vento 180 graus, 90 nós. Autorizando 55, boa tarde, a Lima, tem que ser 10. A Lima tem 10, o TAN 315. É 305, seja tu aí. Prossiga. Você vai fazer algum voo internacional de Guarulhos? Confirme a tripulação? Não, olha lá, vai seguir pra algum. Pra ir pra Europa, é isso? Ah, ele não sabe o que dizer, tem que ver com a coordenação lá da frente. Ah, tá ok, grato. Livro, tá livrado aqui na outra hora, por 52. Confirme? Netuno 52, por favor. Quente, Netuno 52, mostra-se na frequência livre. Netuno 55, autorizado decolar, pista 0, vento 180 graus, 12 nós. Livre decolagem, dá 10, 13. Mike Eco Delta, decolado 25, chama o controle 1998, meu voo. 198, Delta. Papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta 1 no meu país, direto Manati, reporte visando a CD. Delta. Após quitar e desça para 2 mil pés. Metro 1017. Autorizado o ILS 3, 1017,